Rua Coronel Meireles 470. Iraí de Minas. Rua Joaquim Rosa de Souza 289 Centro. Santa Juliana. Rua Nelson José da Silva 905, bairro Ordália Borges. Igreja Pentecostal Deus é Amor em Goiás. Catalão. Sede sucursal Vila Erundina, Rua Recife 450. Bairro Santo Antônio. Rua São Vicente do Araguaia 237. Bairro Vila União. Avenida Anhanguera 765. Bairro Castelo Branco. Rua 102, número 96. Goiandira. Rua Evaristo Tristão 22, Centro. E Rua Gustavo de Lima, número 20. Anhanguera. Avenida Belchior de Godoy, 282, Centro. Três Ranchos. Rua Coronel Sevino, número 100, Centro. Ouvidor. Rua Pedro Pereira da Silva, 745, Centro. Cumari. Avenida do Contorno, 82, Centro. Igreja Pentecostal Deus é Amor. Sede mundial situada na Avenida do Estado 4568, bairro Liberdade, São Paulo, capital, Brasil. O templo da glória de Deus. Pois bem, ouvintes, está aí os endereços da nossa igreja pentecostal Deus e Amor, aonde você pode comparecer e receber a bênção de Deus nosso Pai. São 14:55. Está aqui nas minhas mãos os pedidos de oração dos irmãos que ligaram e fizeram o seu pedido. A nossa irmã Maria Luísa e Ana Carolina e Marcelene Silva, irmã Manuel e família, e Adilson Cassiano e família, e também João e família, Leandro Oliveira da Silva e também Maria de Oliveira, Maria de Lourdes de Oliveira. São os pedidos que os irmãos ligaram para que eles possam receber a oração de Deus nosso Pai. E nós já vamos neste momento orar em favor de todos neste programa A Voz da Libertação. Oremos para a glória de Deus nosso Pai. Chegou o momento da oração. Eleve o seu pensamento a Deus juntamente conosco e serás abençoado. Oremos, ouvintes, ora conosco neste momento de oração. Grande Deus e eterno Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que neste momento de oração oramos em favor dos irmãos que nos ligaram, fizeram teus pedidos de oração e agora estamos intercedendo ao Senhor que possa visitar este irmão, esta irmã. Eu creio que todos eles estão com seus joelhos dobrados e orando conosco, pedindo a misericórdia de Deus, e também todos os ouvintes do programa A Voz da Libertação, que agora também está intercedendo conosco em seu favor. Jesus amado, visita cada um neste momento. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe e é poderoso para dar a vitória. Sim, meu Deus, opera um milagre. Tu sabe o que eles precisam, o que eles estão necessitando é da misericórdia do Senhor. Visita agora este homem, visita esta mulher que muitas vezes está até chorando por causa das lutas, por causa das provações que são muito grandes, mas o Senhor Senhor é Deus do impossível. Muitas vezes para o homem é impossível, mas para o Senhor tudo será possível. Daí a vitória, visita os hospitais, as pessoas que estão internado, estão sofrendo, porque o seu problema, o médico diz que não tem mais jeito, mas o Senhor é o Deus do impossível, e a última palavra é do Senhor. Oh, meu Deus, visita agora, enxugue essas lágrimas que estão correndo sobre este rosto, meu Deus, porque já não suporta mais o sofrimento, mas o Senhor, que é Deus, que as vida, possa agora, meu Deus, operar o grande milagre e dando a vitória para a glória do teu nome santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Ouvintes, chegamos aos minutos finais deste maravilhoso programa A Voz da Libertação. Agora nos resta despedir de todos os ouvintes do programa A Voz da Libertação. Fica com Deus, fica na paz, que Deus continua abençoando e falando com todos vocês. E quem vos despede é seu irmão em Cristo, pastor Carlos Humberto, e na mesa de som, o nosso irmão Júnior. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você ouve Rádio Extra do Triângulo, ZYC 691, FM 101,9, Uberlândia, Minas Gerais. Seja bem-vindo. Programa A Voz da Libertação. 24 horas no ar. Evangelizando vidas. Igreja Pentecostal. Fique ligado, todas as vezes que você for comprar qualquer equipamento elétrico, dê preferência para aqueles que possuam o selo Procel de eficiência energética. Outra dica importante para economizar energia é substituir todas as lâmpadas pelas de LED, que são muito mais eficientes. Aproveite a luz natural e evite acender lâmpadas durante o dia. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. No ano de 1962, através do saudoso missionário Davi Martins Miranda, o Senhor Deus levantou a Igreja Pentecostal Deus é Amor. No Brasil e nos quatro cantos da terra, milhares de almas foram alcançadas pela pregação do genuíno Evangelho do Senhor Jesus, que salva, cura, transforma, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Você faz parte desta história. Igreja Pentecostal Deus é Amor, uma igreja missionária, uma igreja de oração em busca da salvação de almas. O nosso alvo é o céu. Igreja Pentecostal Deus é Amor, a voz da libertação. Você conhece a tarifa social de energia elétrica? O benefício garante descontos de até 65% na conta de luz para famílias inscritas em programas sociais como Cade Único ou BPC. Solicite o cadastro no site ou em uma agência da CEMIG. Saiba mais em cemig.com.br. CEMIG, há 70 anos, transformando a vida dos mineiros com a nossa energia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Atenção operadores, ao top do terceiro sinal, forma-se a rede de rádio Deus é Amor. Existe uma exigência das pessoas de forma geral e principalmente das mais próximas, de que aquele indivíduo esteja sempre bem, e daí ele acaba sempre mantendo o sorriso. Para o psiquiatra e professor do programa de transtornos do humor, Fernando Fernandes, o sorriso passa a ser um problema quando a expressão da emoção positiva é fingida, quando é resultado de um esforço de expressar uma emoção inexistente. A expressividade física e verbal está querendo dizer uma coisa que as emoções não dizem. O psiquiatra explica que, embora o sorriso seja sempre bem-vindo, a tristeza e o choro também trazem coisas boas, como aquela sensação de alma lavada. Há momentos na vida que a gente não pode demonstrar o que sente e realmente precisamos disfarçar. Mas quando a pessoa não consegue mais expressar suas emoções, em nenhuma circunstância, isso certamente pode se chamar de uma perda de identidade emocional. Ambiente de trabalho tóxico. Como identificar e como agir? Ambiente de trabalho tóxico pode ser definido como aquele que afeta negativamente os trabalhadores de uma empresa, destacando que o resultado disso pode ser sentido dentro e fora dela. Entre os motivos que levam lugares assim a afetarem a qualidade de vida dos profissionais, mesmo quando não estão em horário de trabalho, é que geralmente os problemas relacionados impactam na saúde mental e no seu comportamento. Considerando que, de modo geral, boa parte do dia de uma pessoa é dedicado ao emprego, que tem a quantidade de horas que ela fica em um ambiente de trabalho tóxico tende a ser superior à que a passa fora dele. Para as companhias, as consequências podem ser vistas na perda de produtividade, no aumento do número de afastamentos médicos, crescimento de turnover e em outros pontos que no final afetam seriamente a imagem da marca e o faturamento. Os indícios mais recorrentes que devem estar sob o alerta dos gestores são baixo engajamento dos profissionais, desentendimentos constantes, sérios problemas de relacionamento, pouca influência ou influência negativa dos líderes, aumento no número de ausências e afastamentos médicos, alta rotatividade de colaboradores. A boa notícia é que é possível evitar esses resultados insatisfatórios e um dos principais passos para isso é saber identificar os sinais que apontam para um ambiente de trabalho tóxico. Para isso, aprimore e incentive a comunicação interna. Considere o bem-estar dos colaboradores, adote a cultura do feedback, reconheça os esforços dos funcionários e realize pesquisas de clima organizacional. Vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai poder ouvir Débora Miranda com uma palavra para as famílias, meditações com o pastor Lorival de Almeida, os podcasts, a transmissão dos cultos ao vivo e muito mais. Deus é amor. O espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação: Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs, Maria Cláudia e Rosa Tenório. Hoje iremos falar sobre o Sermão da Montanha.